que eu vou dizer aqui hoje, junto com Pedro, vocês precisam saber o seguinte: aqueles que foram se divertir no carnaval de forma sadia não se incluem no que nós vamos dizer agora, porque vocês podem se divertir, vocês podem brincar no carnaval, vocês podem ir para a festa que vocês quiserem, dançar e se divertir, não é proibido. Se alguém proibir vocês, está um pouco equivocado ou está tomando uma atitude muito religiosa, extremista, porque vocês podem se divertir, é claro, com cuidado e com atenção, porque tem lugares que são um pouco complicados, vocês sabem disso, eu não preciso dizer. Aqueles que se divertiram no carnaval de forma sadia não se incluem no que nós vamos dizer. Aqueles que não beberam, aqueles que não usaram drogas, aqueles que não se prostituíram, aqueles que não agrediram ninguém, nem verbalmente, nem fisicamente, aqueles que respeitaram o próximo, que se divertiram de forma saudável, está tudo bem. Eles não estão incluídos no que nós vamos dizer nesta palestra. Tudo bem? Então, tá bom. Hoje é sexta-feira da semana do carnaval, dia 24 de fevereiro de 2023, tudo bem. O carnaval acabou, mas as festas ainda continuam em muitos lugares, não é? Mas como o carnaval acabou para muitos, porque muitos já se divertiram no carnaval, já voltaram, já regressaram para os seus lares e já até trabalharam, voltaram para os seus serviços. Como é que está? Estamos de ressaca? Apareceu alguma ferida na boca ou vai aparecer? Na garganta? E a gono? Já apareceu? Réia? Já? Quando foi urinar, ardeu? Ou será que ainda vai arder? Será que foi só isso? Ou será que veio de presente o HIV? Rimou, né? Será que valeu a pena agredir o seu irmão? Tá feliz porque bateu em alguém? Ou venceu a briga? Como um animal? Você é o mais forte. Isso deixa você feliz? Como num planeta primitivo. Tratar as mulheres do jeito que você tratou, valeu a pena? E aqueles que assaltaram e que estão cheios de celulares agora no quarto? Tá feliz? Foi bom? Aqueles que estão cheios de carteiras e dinheiros e documentos de um monte de pessoa que vocês não conhecem, valeu a pena? Tá certo? Tá tudo bem? Então vamos lá. Antes do carnaval, pouco tempo antes do carnaval, muita gente que vai viajar para outros estados, aqui no Brasil, ou até mesmo para outros países, para curtir de uma forma diferente, mas eu vou falar daqui do Brasil, inclusive aqueles que vieram de outros países para cá, eles programam tudo antes, não é? Tem que fazer tudo com antecedência. Às vezes resolve na hora, Mas mesmo resolvendo na hora, 2 dias antes, 1 dia antes, ainda dá tempo para fazer muita coisa, porque você vai dormir. E quando você resolve viajar e você também começa a planejar as suas intenções do que o que você vai fazer, dependendo do que você for pensar em fazer, você pode chamar a atenção de alguém ou alguém que você não enxerga, invisível aos seus olhos, mas que existe, mesmo que você não acredite. Quando você o chama, eles vão fazer um servicinho em você antes do carnaval, para que você curta o carnaval de uma forma mais eficiente. E aqueles que programaram com antecedência e falavam as conversas no WhatsApp antes que fale o espírito falando de WhatsApp, Nossa Senhora com a sua ignorância. Meu Deus, com a sua ignorância. É infartante a sua ignorância e digna de muita piedade. Espírito falando de WhatsApp. A tecnologia daqui da Terra deve ser muito mais avançada do que a do plano espiritual. Então você faz um planejamento e aí começam as conversas no WhatsApp, um amigo para o outro, a amiga, ou no grupo. A conversa também pode ser em outros aplicativos de comunicação ou no telefone. Que ansiedade! Quando a gente for lá, nós vamos fazer isso, isso, isso, isso e aquilo outro. Todos os planejamentos. Nós vamos beber todas, nós vamos usar essas drogas, nós vamos usar essa droga nesse dia, essa nesse, ou os duas juntas, vamos beber juntos, vamos ficar com tantas pessoas, ou aqueles nós vamos roubar, nós vamos furtar, nós vamos brigar, nós vamos bater em muita gente. Nossa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Tomara que chegue logo. Nós vamos fazer isso, isso e aquilo outro. Quando vocês começam a pensar dos seus pensamentos, do seu campo mental, se emite ondas que sintonizam com alguns espíritos. Afinidade, sintonia. E esses espíritos, eles querem que vocês continuem assim, bem pouco evoluídos, querendo brigar, querendo bater no seu irmão, que é filho de Deus, querendo assaltar, querendo roubar o seu irmão, querendo usar drogas, se prostituir, fumar, beber muito, se autodestruindo. Eles querem isso. Que vocês não evoluam e que vocês se destruam entre si ou a si mesmos, ou os dois. Captando as ondas dos seus pensamentos, o que ocorrerá? Existem alguns lugares onde existem cidades astrais em outras dimensões. Cidades astrais. Nessas cidades astrais existem espíritos especialistas, muito intelectualizados, inteligentes, com conhecimento muito grande na ciência astral e na magia, que esses espíritos não querem o seu progresso e nem o dessa humanidade. Esses espíritos ainda estão aqui, tá? Tem muitos deles, apesar de estar reduzido o seu exército, mas ainda tem bastante. Lá nessas cidades astrais, existem torres que emanam ondas, torres criadas por espíritos trevosíssimos, hipnólogos e magnetizadores. Uma experiência muito grande na ação magnética, no magnetismo. E essas ondas são emanadas para cá, para a crosta e também no plano astral, porque existem espíritos desencarnados que também programam a festa do carnaval, porque eles curtem o carnaval junto com vocês, porque vocês são os seus parceiros, os encarnados são parceiros desses desencarnados, porque esses desencarnados não têm mais corpo físico, mas querem sentir tudo o que vocês vão sentir com a bebida, toda a felicidade que você sente quando bate em alguém, com a briga que você dança, que nem um Neandertal dando socos para tudo quanto é lado. Eles querem sentir, porque tem espíritos que são brigões também. Tem espíritos que foram assaltantes, ladrões, quando estavam encarnados. Tem espíritos que gostam de beber, gostam de fumar, gostam de usar drogas, gostam de se prostituir também, são promíscuos, viciados em sexo. Então, eles serão os seus parceiros, eles ficarão do seu lado num processo de simbiose espiritual. Haverá uma união de mentes e de emoções sua com o espírito. E vocês vão curtir o carnaval juntos. Você acha que está sozinho, mas você nunca está. Ele vai acordar e vai dormir contigo durante todo o carnaval. Talvez ele continue do seu lado mesmo depois, até porque depois do carnaval, mesmo que você dê o descanso de alguns dias, vai bater aquela depressão que o carnaval acabou e você vai tentar ir para um outro lugar para fazer, tentar fazer as mesmas coisas que você fez no carnaval, para tentar manter aquilo. Então ele vai ficar do teu lado, pedindo mais, e muitos de vocês vão aceitar. Então, essas cidades astrais tem essas torres e tem estabelecimentos, prédios com laboratórios dentro e tudo mais, tudo para o não progresso da humanidade. E aí, essas torres emanam ondas numa frequência bem baixinha, mas com uma potência muito alta. E essas ondas vão para o plano astral, para esses espíritos que sintonizam com esses, com essas pessoas complicadas, porque são pessoas, só estão fora do corpo. E também vem para cá, para a crosta. Essas ondas ficam sendo emanadas no meio da população, no meio de toda a população, das cidades, dos estados, do Brasil inteiro. Elas vão emanando. Quem não estiver em sintonia com essas ondas, a onda vai se aproximar do seu campo mental e não vai ter efeito nenhum. Mas aqueles que sintonizam com essas ondas, por afinidade, eles vão pensar mais nisso, nas coisas que eles querem fazer no carnaval. E as ondas continuam. Chega uma hora que você sente sono e vai dormir. Quando você dorme, você desdobra e você vai para o local o qual você gosta. Você vai para lá, para essas cidades. São cidadelas bem grandes, tem muros altos, tem um portão bem grande ou vários portões, grandes e outros pequenos. Eles se abrem de bom grado para você entrar. Quando você, teu corpo está em casa dormindo, você vai desdobrar e vai para lá, onde estão todos esses cientistas nessa cidade, esses laboratórios. Eles não vêm te buscar, você simplesmente vai. E você vai igual um zumbi, com os olhos esbugalhados e andando assim como um zumbi. Quando voltar para o corpo, não vai lembrar de nada. Você vai andando. E várias outras pessoas vão também, de vários lugares diferentes. E os espíritos que vão te acompanhar no carnaval também vão. Então, se misturam os desencarnados e os encarnados em desdobramento, em projeção da consciência, ou bilocação da consciência, ou arrebatamento do espírito. Usem o nome que vocês quiserem. É tudo a mesma coisa. E vai até lá. Essas ondas que essas torres emitem elas emitem uma melodia nos seus pensamentos. Elas emitem uma melodia. A melodia é mais ou menos assim, repetidas vezes, bem devagar, mansinho, ela é repetida assim. Venha, vamos curtir o carnaval, vai ser massa, vai ser maravilhoso, vai ser inesquecível. Deixe todos os seus escrúpulos morais em casa. Entregue-se aos vícios. Está tudo liberado. Entregue-se às drogas. Você terá todas as drogas que você quiser. Você merece o melhor. Você merece ser feliz. Você merece o prazer. Entregue-se a todas as sensações e os sentidos do corpo. Venha beijar bastante na boca. Sexo à vontade. Gozo infinito. Venha. Venha curtir na nossa grande festa, no nosso carnaval. Para aqueles que gostam de bater nos outros, venha. Olha quanta gente tem para você espancar. Olha quanta gente tem para você bater. Para aqueles que gostam de roubar, furtar e cometer esse tipo de crime, venha. Olha quantos celulares. Olha quanto dinheiro. Olha essas pessoas com celular atrás do bolso. Vai ser fácil. Olha como é fácil tirar e puxar. Olha, venha, vai ser maravilhoso. Você vai conseguir tudo o que você quer. Enquanto as ondas estão entrando nos seus pensamentos, também são emanadas imagens dessas cenas em você, com tudo aquilo que você quer fazer. Vão emanando imagens. E aí você quer fazer aquilo tudo, você deseja aquilo tudo, você vai que nem um zumbi para lá. Quando você chega lá, os portões dessas cidadelas se abrem. Essas cidadelas são no umbral, tudo bem? Se abrem. Quando você entrar, você não vai ver um lugar feio, você vai ver um lugar lindo, maravilhoso, do jeito que você gosta e espera. Podem aparecer até mesmo a imagem dos locais que você vai viajar, das boates que você vai, que você até já comprou o ingresso antecipadamente, das pool party. Vai tocar a música que você gosta. Uns vão ouvir pagode, outros samba, outros vão ouvir música eletrônica, outros vão ouvir hip hop, outros vão ouvir sertanejo universitário. Cada um vai ouvir a música que gosta. Então, vai ter tudo que cada um gosta. Quando você entrar lá, os cientistas das trevas desencarnados estarão lá, os magnetizadores também, para te receber. Eles vão estar como promoters, como guias, como amigos e tudo mais. Chegando lá, você vai entrar na cidadela e vai ver o ambiente que você gosta, com todas as pessoas. E eles vão dar alguma coisa, tudo de graça, para você beber, ou para você fumar, ou para você engolir como uma cápsula, um comprimido, o que você gosta de consumir nessas festas. Quando você começar a consumir o que ele te der, dentro dessa substância que ele vai dar para você consumir, existem milhares de seres microscópicos criados nos laboratórios das trevas. Você está lá desdobrado, junto com os desencarnados. O corpo está em casa dormindo. Os desencarnados, o corpo já apodreceu no caixão. E esses micro seres, quando você ingeri-los, eles vão se alojar nas moléculas do seu perispírito. Quando eles se alojarem nas moléculas do seu perispírito, eles vão vampirizá-lo, sugar energias. Eles também vão se alojar no seu córtex cerebral e no seu sistema nervoso perispiritual e nas células do seu cérebro perispiritual também. Quando eles se alojarem no teu córtex cerebral e no teu cérebro perispiritual, eles vão começar a se alimentar da sua matéria mental, ou seja, do que você pensa. E eles vão causar vício e mais vontade que você, para você desejar tudo aquilo que você já deseja. Ou seja, se você já estava com muita vontade de tudo aquilo que você quer fazer antes do carnaval, essas vontades vão aumentar por causa desses seres microscópicos que nós podemos chamar de bacilos psíquicos do inferno. Bacilos psíquicos que vão envenenar os seus pensamentos mais ainda. Mas não para por aí. A festa continua no umbral, com tudo que você gosta. E as obsessões precisam ser ainda mais profundas e mais fortes para que tenha eficiência. Para que quando você volte para o corpo, você possa ser um grande instrumento das trevas no carnaval. Ah, mas eu não fui instrumento das trevas. Eu bebi, fumei, usei drogas e fiquei com muita gente, mas eu não briguei, não bati. Então, eu não fui instrumento das trevas. Ser instrumento das trevas é só roubar, furtar e brigar? Tem certeza? Então, eles vão te chamar. Venha, tem mais um ambiente muito bom aqui. Vem, e você vai. Ele vai, o cientista das trevas vai te levar. Chegando lá, você vai ficar meio atordoado, porque também são emanadas ondas hipnóticas. Na verdade, você já está atordoado lá. Muitos nem sabem verdadeiramente o que está acontecendo. E os que sabem, não sabem na profundidade que tem que saber. Acha que é uma festa. Ele vai te levar para um laboratório para aperfeiçoar as obsessões. Quando ele te levar para um laboratório, ele vai te deitar em macas ou camas. Não é só você, são vários. O laboratório é bem grande. E essas cidadelas, não é uma cidadela só. Existem aos milhares dessas cidadelas lá embaixo. Então, tem espaço para todo mundo. Vai deitar você. Quando ele deitar você, ele vai realizar um procedimento de implante. Ele vai dizer para o outro cientista: traga os cânceres astrais. Ou ele vai dizer: traga os vibriões mentais. Ou os vibriões psíquicos. Ou os vibriões astrais. É tudo a mesma coisa. É que cada um fala um nome. E aí, o outro vai trazer, numa espécie de recipiente, os vibriões mentais, que é uma lagarta, uma cobra, grande, uma lagarta gigante. E essa lagarta vem se mexendo, igual uma minhoca se mexendo. Essa lagarta já foi um ser humano como você e se transformou nisso. Porque quando estava encarnado, essa lagarta, ela era extremamente viciada em drogas. Outros eram viciados em drogas e na promiscuidade. Outros eram viciados em drogas, promiscuidade, cigarro. Outros eram extremamente viciados em brigas e violentos e agressivos. Outros eram muito viciados em sexo. Quando desencarnam, entram numa monoideia, num monoideísmo, e esse monoideísmo afeta as células do seu perispírito, as moléculas do seu perispírito. E as células, as moléculas do seu perispírito, por causa do pensamento repetitivo naquele vício, perdem o seu poder de coesão molecular e se deteriora e se degenera. Vai se degenerando, se degenerando, se degenerando, até que perde o corpo astral e se transforma num vibrião mental, com uma monoideia, com um pensamento repetitivo daquilo que você mais gosta e que você usou a sua vida só para aquilo. A sua vida vive em função daquilo. E agora você vai dizer, não, mas eu não penso só nisso. Não tem problema, mas você pensou bastante. Antes do carnaval, você fez planos, planejamentos. Então, você entrou em sintonia com eles. Ele vai pegar esse vibrião mental, que já foi um ser humano, que é uma forma pré-ovoide. Eles cuidam bem desses vibriões, mantêm eles no escuro, sem a luz branca, ou na luz infravermelha, porque se ele for colocado na luz branca, o processo de degeneração progressiva do corpo psicossomático acelera. E eles não querem que se transforme em ovoide, porque eles querem o vibrião. Ovoides são usados para outras obsessões. Para essa obsessão, eles precisam que ele esteja na forma pré-ovoide, de um vibrião. Eles vão te deitar e eles vão pegar esse vibrião e vão inserir no seu reto, no seu ânus perispiritual. Vão inserir. Esse espírito é um espírito de um ser humano que virou isso, extremamente doente, com as emoções totalmente descontroladas em ebulição. Esse espírito. Ou seja, controle zero. Quando esse vibrião for inserido no seu ânus perispiritual, sairá desse vibrião uma espécie de um monte de filamentos, tipo pseudópodos, e vai se grudar, vai se agarrar, se conectar nos seus órgãos parafísicos, ou seja, nos órgãos do seu perispírito. Porque o perispírito tem todos os órgãos, fígado, rim, tudo. Ele vai se ligar em tudo isso e vai entrar num processo de simbiose espiritual profunda contigo. Ele será um simbionte dentro de você. E ele vai estabelecer todo o seu padrão mental e emocional, ou seja, as emoções totalmente desequilibradas em ebulição do vibrião vão passar para você. E os pensamentos repetitivos do vibrião naquilo que ele gosta também vai passar para você, ou seja, os seus pensamentos naquilo que você quer fazer vão ficar mais fortes e as emoções também. Por isso estão colocando o vibrião em você, para você ficar com mais vontade daquilo que você quer fazer. E aí, nessa obsessão, ocorre o que acontece nesse tipo de obsessão. Você sentirá muito mais angústia Paranoia. A paranoia vai vir com tudo. Você vai ter paranoia com um monte de coisa, coisas que não existem. Você vai ter angústias muito mais fortes por causa da obsessão, por causa do vibrião que está dentro de você. Você vai ter umas neuras bem loucas. E também eles vão fazer o seguinte, esses cientistas, eles vão pegar uma seringa com um líquido dentro cheio de microaparelhos. Esses microaparelhos são localizadores. São localizadores. Para quê? Para que eles possam saber onde você está. A cobaia. Eles chamam você de cobaia, porque para eles a sua vida não tem valor algum. Você é só uma cobaia. Eles não têm ética nenhuma, nem moral no que eles fazem. Totalmente sem ética. Uma ciência sem ética e sem moral. E esses localizadores vão sempre dizer para eles onde você está, em que bloco você está, em que boate você está, em qual estado, em qual cidade, em qual bairro, exatamente onde você está, porque você é um instrumento deles, ou seja, das trevas. Aqueles que gostam de dançar nos blocos, dançar dando socos enquanto dança nos outros, como bestas que eles são, você pode colocar emendado agora. Pronto, já viram? Gostaram? Esse é o nível evolutivo dos seres humanos do seu planeta. Esse é o nível evolutivo dos seres humanos do seu planeta. E aí ficam chateados quando a gente diz que a humanidade desse planeta é primitiva. Acha que a gente está exagerando. O que foi isso, então, que nós vimos? Nesses daí, tem essa parte do vibrião também, mas tem um outro tratamento que agora está começando a fazer, a ser feito. Começou a ser feito nesse carnaval. Começou a ser feito nesse carnaval. Mas o vídeo foi de outra época. Ué, eles já faziam isso. Quando os cientistas viram que eles gostavam de dançar dando os socos uns nos outros, eles tiveram uma ideia. Vamos intensificar. Vamos intensificar isso. Vamos fazer isso ficar mais forte neles. Vamos desdobrá-los e vamos fazer o seguinte. Para os neandertais, que não têm conhecimento nenhum do espírito, que gostam de ir para o carnaval para ficar dando socos uns nos outros dançando, nós vamos explicar de uma forma detalhada. Mas mesmo detalhada, eu sei que vocês não vão entender, porque vocês estão no nível evolutivo de um chimpanzé. Mas mesmo assim a gente vai explicar, porque esse vídeo vai chegar até vocês. Eu vou falar bem rápido. Vocês têm 7 corpos. Um corpo físico, que é esse aqui, que você conhece. Um duplo etérico, onde ficam as suas energias vitais, que é o ectoplasma. Esse é um corpo material. Ele morre junto com o corpo físico. Ele demora mais ou menos 40 dias para se dissipar na atmosfera depois que o seu corpo físico morre. Essas energias mantêm a imunidade do seu corpo físico, os órgãos funcionando e tudo mais. Se tirar essas energias, você morre. Você tem um perispírito, que é um outro corpo, que é uma cópia do corpo físico, só que é mais sutil. Eu estou resumindo bastante. Agora nós vamos mais fundo, que vai fazer você entrar em colapso. Já entrou em colapso no perispírito. Eu estou falando para os neandertais que gostam de dar socos uns nos outros. Tudo bem? Não é com todos. Depois do perispírito, você tem um corpo mental, que não tem formas, não tem braço, não tem pernas, é o seu espírito. Mas antes de falar do seu espírito, nós vamos dividir isso. Temos o corpo mental inferior, que concebe tudo aquilo que é concreto, e registra toda a vivência do seu espírito, de todas as encarnações que você teve nesse mundo, em outros mundos e todos os reinos no qual você viveu, todos os reinos nos quais você viveu. É o corpo mental inferior. Temos também o corpo mental superior, que é onde se concebe tudo aquilo que é abstrato, onde estão as virtudes do espírito, aquilo que está bem adormecido dentro de você, porque você não tem virtudes alguma. Você age como uma besta. Nem animal isso é, porque animais não fazem isso. Animais não batem na cara um dos outros sem motivo. Isso é coisa de besta. Então, você está menos evoluído do que um animal. Parabéns. Você só está num corpo físico de um Homo sapiens sapiens, mas você não é um Homo sapiens sapiens. Você é uma besta. Esse é o corpo mental superior. Você tem o corpo búdico, que ainda é mais sutil que o corpo mental superior, que você vai demorar bilhões ou trilhões de anos para viver em corpo búdico ou mais. E depois disso nós temos um corpo átmico, que é aquele que você gosta de falar o nome, mas age totalmente ao contrário daquilo que ele ensinou, que é Jesus. Ele vive em corpo átmico. Você só fala dele. Você pede até a bênção a ele antes de ir para o bloco brigar, como se ele compactuasse com isso. Eu estou falando dessa forma porque é para causar impacto mesmo, porque já passou da hora de mudar. Então, esses são os corpos. Então, o que eles fazem? Eles pegam o seu duplo etérico e eles tiram de você. Mas você, se tirar o duplo etérico, você vai entrar em coma, vai ficar louco, ou pode até morrer. E eles não podem perder o instrumento. Então, o que eles vão fazer para tirar o teu duplo etérico e manter você vivo? Ah, eles substituem o seu duplo etérico por um clone astral. Um clone astral feito por ectoplasma e outras substâncias de matéria astral, com um ovoide na cabeça, um ovoide hipnotizado e modificado psicologicamente. Os ovoides, tem uns ovoides que são bem agressivos e violentos. Eles tomam choques, eles dão choques no ovoide para o ovoide ficar ainda mais agressivo. Eles hipnotizam para o ovoide fazer tudo o que eles querem que o ovoide influencie você. Eles modificam esses ovoides psicologicamente para ele ficar bem pior do que ele já é. Depois que ele está prontinho, eles pegam um ovoide e colocam em cima, dentro da cabeça, do crânio, do cascão astral, que é um ser artificial feito pelas trevas. Ah, você não acredita? Você está com um desses em substituição ao seu duplo etérico. Eles tiram o teu duplo etérico e substituem por esse ser. Esse ser está dentro de você, uma simbiose profunda. E ele tem ectoplasma, para que você possa ficar bem saudável e forte para bater no máximo de pessoas possível. Ele substitui por esse ser artificial. Depois que está prontinho, ele manda você de volta para o corpo. Aí você acorda com mais vontade de brigar, com mais violento, mais agressivo e mais besta, mais bestial do que você já é. Pronto para o carnaval. E aí você trabalha para as trevas, ou seja, para o diabo. Estou falando nessa linguagem, diabo, para que você entenda. Ou seja, para espíritos trevosos, obsessores, especialíssimos, né? E os outros também, na bebida, nas drogas e tudo mais, para ficar mais viciado e tudo mais. Mas tem mais. Antes deles mandarem de volta para o corpo, porque tem uns que vão para brigar, esses que vão para brigar, porque eles devem ser assim, bem recalcados, porque eles não pegam ninguém, eles não têm capacidade de conquistar uma mulher, não sabem conversar com uma mulher, não sabem ser carinhosos com uma mulher. Então, já que eles não têm capacidade para conquistar uma mulher, só conseguem conquistar a força, puxando pelos cabelos, só falta um tacape na mão, é assim que eles conquistam. Se não for assim, não conquista, porque não sabe conversar com uma mulher, não sabe ser carinhoso com uma mulher. Então, esses, eles não vão botar isso que eu vou falar agora. não é? Esses que dão socos são aqueles que zeram, né? Como Pedro diz, zeram no carnaval, não pega ninguém, né? Então, são usados para outras coisas, né? São os lisos, né? Os lisões, como ele diz, como ele falava, os lisos, né? Zeradores, completos idiotas, que vão para brigar. Então, o que que acontece? Aqueles que vão para a promiscuidade, aqueles que conseguem pegar muita mulher, e aquelas mulheres que conseguem ficar com muitos homens, que também vão para a promiscuidade, eles fazem o seguinte, eles injetam no perispírito desses homens e dessas mulheres promíscuos umas bactérias e alguns vírus lá dos charcos umbralinos, lá do umbral, de doenças que já existem e de outras novas. Eles injetam e fica no teu perispírito. Quando volta para o corpo, entra em contato com o duplo etérico, com o ectoplasma, e se materializa, mas ainda não se manifesta, porque é programado para não se manifestar, é criado para isso. Quando você começa a entrar na promiscuidade no carnaval, esse vírus e essa bactéria fica mais forte, mais vivo. A pessoa a qual está se relacionando sexualmente com você também está na promiscuidade. Então, ela entra em sintonia com você e com esses vírus e com essas bactérias. Elas se materializam em você e passa através do ato sexual para a pessoa a qual você está se relacionando sexualmente. E aí você propaga doenças sexualmente transmissíveis. Você está trabalhando para as trevas. Ah, mas eu usei camisinha. Ah, a camisinha protege tudo? Eu acho que não. Pode ter um cortezinho onde a camisinha não tampa. Ou você acha que camisinha protege contra HPV? Não protege, não. E pode pegar outras doenças também. Então, você vira um instrumento das trevas de propagação de doenças para causar epidemias, pandemias ou alguma outra coisa que pode surgir, que pode se transformar num ceifador. É a luz usando o mal para fazer uma limpeza. Aí vai todo mundo para o carnaval. Nós deixamos para fazer essa palestra depois do carnaval. Para quê? Para que você possa fazer as suas escolhas. Porque se a gente falasse antes, existem várias situações. Primeiro, vocês iam gargalhar e não iam acreditar, porque vocês iam preferir chamar o rapaz de charlatão, de mistificador, de mentiroso ou de um louco. Vocês não iam nem chegar até aqui, porque vocês nem procuram vídeos espirituais. Mesmo a espiritualidade fazendo com que o vídeo chegasse até você, você não ia acreditar, não ia querer ver. E você não ia cancelar o seu carnaval por causa desse vídeo. Então, para que antes? A espiritualidade queria que você fizesse as escolhas sem ver o vídeo, porque não por medo. Agora que já foi tudo feito, nós gravamos o vídeo para que aqueles que estão planejando o próximo carnaval melhor pensaram umas 10 ou 15 ou 100 vezes. Então, esse vídeo entra depois do carnaval, na semana seguinte, depois do carnaval. E aí você se torna um instrumento das trevas. Aí vai acontecer o seguinte. Vai acontecer o seguinte. Quando as doenças começarem a aparecer e vocês começarem a se sentir diferentes, as pessoas perceberem outras coisas e outras e outras e outras e outras, você vai ficar assustado? Você vai fazer o seguinte. Vai fazer. Vai. Você vai vir aqui na Casa Plataforma de Oração, no Rio de Janeiro, né? No Meia, né? Você vai vir aqui na Casa Plataforma de Oração, né? E você vai querer passar pela desobsessão ou da libertação espiritual. A desobsessão vai querer tirar tudo, desconectar, né? A coesão mental, né? A ação coercitiva mental dos obsessores com você, porque tem que cortar, né? Porque ele está te dominando, ele está te obsediando, mesmo que seja à distância. Você vai querer cortar tudo, tirar tudo que foi colocado, os vibriões e tudo mais. E aí está tudo bem. Será que vai ficar tudo bem quando tirar tudo? Eu vou dizer uma coisa. Pode ser que algumas coisinhas... Tem umas coisas que foram feitas agora, mas tem outras que já são feitas há um tempo. Não foi só nesse carnaval, fizeram em outros. Então, pode ser que você já sofra essas obsessões há muitos carnavais. Então, já está há bastante tempo sofrendo as obsessões. Se a obsessão está sofrendo há muito tempo, a ação hipnótica e magnética dos obsessores com você já existe há muito tempo, todo o seu poder de vontade já acabou. Você já faz tudo o que eles querem como uma marionete, porque faz parte da hipnose retirar toda a sua vontade, que seria uma resistência para não fazer essas coisas. A vontade já foi. Porque eles são bem ardilosos e espertos no que eles fazem. E também eles colocam um dispositivo através de uma ação hipnossugestiva em você para o seguinte, porque eles sabem que um dia a espiritualidade da luz vai fazer você entrar num centro espírita, ou num centro de umbanda, numa igreja evangélica, para passar pela desobsessão. Eles sabem que a luz está sempre lutando por vocês, né? Vocês acham que esses vídeos aqui é para quê? É para lutar a favor de vocês, tá? Então, eles sabem disso, os obsessores sabem disso, sabem que um dia vocês vão passar pela desobsessão. Então, eles dão um comando hipnossugestivo para quando você passar pela desobsessão e forem removidas as amarras psíquicas, sua com os obsessores, cortar as obsessões, e aí, quando é cortada a coesão, a ação coercitiva mental do obsessor com você, ou seja, a ação mental dele é no seu cérebro perispiritual, é direto no seu cérebro perispiritual. Quando cortar, um dispositivo é acionado. Esse dispositivo é acionado e aí acontece com você o que nós chamamos de irradiação da loucura. A desobsessão foi desfeito tudo, tirou. Mas continua um problema grande. Irradiação da loucura. Você vai ficar mais paranoico, cheio de angústia, vai ter vários tipos de surtos diferentes, vários tipos de neurose, mais ainda, irradiação da loucura. Isso serve para os encarnados e serve para os desencarnados também, porque todo esse processo obsessivo que eu falei até agora serve para os encarnados e serve para os desencarnados. É exatamente por isso que nós trouxemos alguns desencarnados agora que acabou o carnaval, que estão aqui assistindo essa maravilhosa palestra, vários desencarnados, inclusive outros que estão em regiões astrais assistindo essa palestra por um telão, para eles saberem, e deixamos eles bem lúcidos, para eles saberem todas as obsessões que eles passaram. E os encarnados nós estamos passando aqui, ó, e outros nós vamos desdobrar para assistir isso aqui depois, que vai ficar gravado. Para ter vontade de vir não só aqui, ou em outras casas que podem fazer essa desobsessão. E aí, você entra na irradiação da loucura, depois que fez a desobsessão, passou pela libertação espiritual. O que tem que fazer para melhorar a irradiação da loucura? Ah, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que começar a voltar a ter força de vontade. Lutar contra aquilo que foi inserido durante muito tempo para você ter muita vontade vai ser difícil, não vai ser fácil não, vou ser bem sincero. A vontade vai vir forte, você vai rolar na cama de vontade, você vai ter que lutar contra. O causador disso foi você, Agora você que vai ter que se virar. Porque não depende só dos espíritos, depende de você também. Se você não fizer a sua parte, os espíritos não têm como fazer. E aí você vai ter que ficar lutando contra aquelas vontades, daquele vício, a vontade de brigar, a vontade de bater nos outros, a vontade de roubar, a vontade de furtar, a vontade de ser agressivo. Você vai ter que lutar contra essa vontade. E, ao mesmo tempo, você vai ter que passar por terapias. Não é só no, na casa espiritual. Você vai ter que ir, sei lá, num psicólogo, num psiquiatra, num terapeuta. E você vai ter que passar por passes magnéticos, fazer reforma íntima, sim, a reforma íntima. Ou seja, colocar o Evangelho do Cristo em prática. Não é só falar dele. Colocar em prática todo o Evangelho do Cristo. Mudar a frequência, a vibração, para não entrar mais em sintonia com eles. Só que tem o seguinte, tem uma coisa que eu tenho para falar. Essa desobsessão, quando você vier aqui na plataforma, em alguma outra casa por aí, ou igreja, para tirar essa, para passar pela desobsessão ou pela libertação espiritual, os espíritos que estão na casa, os benfeitores, os guardiões e outros espíritos que estão na casa, que podem desfazer a obsessão, pode tirar tudo, eles sabem se você está disposto a mudar ou não. Porque se você não estiver disposto a mudar, se você continuar a desobsediou, agora eu vou para casa e vou voltar a fazer, se eles souberem que você vai fazer isso, eles não vão tirar as obsessões. Não vão tirar, porque eles não querem perder tempo. Porque eles só podem tirar isso de vocês se vocês estiverem decididos a não fazer mais. Porque se vocês se tirarem tudo de vocês e vocês continuarem fazendo com esses vícios e com essas manias daninhas, se vocês continuarem fazendo, vocês vão desdobrar para lá de novo e vão colocar tudo de novo. Então tem que ter uma mudança. Tem que parar de fazer. Tem que parar de fazer. Tem que parar de fazer. Isso tudo que eu acabei de falar aqui aconteceu neste carnaval de 2023. O carnaval de 2023. Com um monte de encarnados e desencarnados que estavam juntos em sintonia com encarnados. E isso daí não vê classe social, não vê se é famoso ou se não é famoso, nada disso. Se é pobre, se é rico, não vê nada disso. Não vê cor de pele, nada disso. Não vê se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, nada disso. Pega todos, todos. Então, isso aí aconteceu com gente famosa, com gente que não é famosa, com artista, com gente que não é artista, com empresário, com gente que tem dinheiro, com gente que não tem, com todo mundo. E aqueles que deram PT? Ah, deu PT? Deu PT. Na rua? Dormiu na rua, doidão, bêbado. Ou drogado, ou drogada. Ou então PT não foi na rua. Foi dentro da República. No quarto, direitinho, no chão, ou no colchonete, ou na cama, ou no hotel, ou na sua própria casa. Deu para chegar em casa, ou alguém te levou. Vamos supor que é aquele que está na rua. A coisa estava tão tensa, estava tão fervilhante, que sabe o que, que foi feito? Aqueles que deram uma dormida na rua, deram PT, caíram doidões, já foram desdobrados ali mesmo e foram inseridas mais coisas, na rua mesmo. Na rua mesmo. Cientistas, espíritos trevosos, desencarnados, já colocaram mais coisas em vocês ali na rua mesmo. Porque o do bêbado não tem dono, é verdade. Verdade, o do bêbado não tem dono. Pegaram o vibrião e botaram em você. Até mais um, mais de um. Vamos botar mais um para reforçar mais. O do bêbado ou do drogado não tem dono. né? Não só na parte física, na parte astral também, não tem dono. Então aconteceu isso. E aí? E aí? O que, que a gente vai fazer agora? Isso não existe? Faz parte da hipnose que você também não acredite. Quando vê o vídeo, não acredita, não acredita. Quando alguém tentar falar para você, não acredita, não acredita, não acredita, não acredita, não acredita. É, eles fascinaram você também. É. Você também é um doador de ectoplasma para eles. Quando desdobra lá, eles também pegam o ectoplasma, porque eles não vão perder a oportunidade de pegar um pouquinho de ectoplasma para manter os laboratórios funcionando. Afinal, vocês são instrumentos das trevas. Os laboratórios das trevas têm que continuar funcionando. O ectoplasma é combustível. Então, você vai doar ectoplasma também. Vai doar. Vai doar ectoplasma. Muitos de vocês também são modificados psicologicamente, igual os ovoides, hipnotizados, modificados psicologicamente, né? Porque tem que fazer tudo direitinho. Também tem que fazer uma reprogramação da sua mente, das suas emoções, né? Tem que colocar memória fictícia, tirar as coisas boas e botar coisa ruim, né? Tem que fazer tudo muito bem trabalhadinho. Né? Instrumento das trevas eficientes. Aqueles que já estão nessa desde o carnaval de 2023, 2021, 2020, 2019, e eles vão colocando cada hora coisas novas. Afinal, você é uma cobaia, cobaia de experiências. Tem que fazer outras obsessões, né? Tem que colocar um pouquinho de elementos radioativos do astral inferior nas células do seu cérebro perispiritual. Tem que modificar a frequência do seu corpo psicossomático, né? Tem que colocar as suas linhas de força todo desequilíbrio, né? Tem que fazer tudo isso para ficar um negócio direitinho. Tanto é que tem uns que vêm piorando, carnaval após carnaval, é piorando mais, né? Porque vão mexendo cada vez mais. Até a hora que você desencarna e vai direto para baixo, né? E fica lá no laboratório deles, lá no inferno, né? Até ser preparado uma nova reencarnação, a qual você nasce todo louco, com problemas mentais, defeituoso, todo torto, né? Ah, o Pedro, o Osho estão sendo muito exagerados. Chamou a gente de Neandertal, chamou a gente de bestas. Ah, é? Não vai mudar? Quando desencarnar, vai para um planeta de bestas, que é o qual você sintoniza. Está sintonizando com isso? Está dançando, dando soco nos outros? Não é nem planeta primitivo, porque no planeta primitivo eles não fazem isso. Eles matam uns outros para se alimentar ou para defender um território. Não fica socando uns outros só pelo prazer de socar o outro, sem motivo. Então, vai para um planeta bestial. Ah, o degredo é só para planeta primitivo? Não. O degredo também pode ser para um planeta onde habitam bestas. Tu vai ser uma besta, um monstrão bem agressivo. Está sendo isso aqui. Vai ser isso num planeta de bestas. Só que lá tem outras bestas, tão fortes quanto você e outras mais fortes. E sabe lá quanto tempo vai ficar, né? Porque não é para ficar só uma encarnação. É para ficar lá um bom tempo. Aí ele está exagerando. Na evolução, a evolução não retroage. Realmente, a evolução não retroage. A evolução vai estar ali. Mas o corpo vai ser diferente e o local também vai ser diferente. Com a evolução toda ali. A evolução não retroage. E o Pedro está encarnado aqui. Não retroage. A evolução está aqui. Só está num lugar diferente. Com pessoas diferentes. Pessoas maravilhosas. Educadas. Amorosas. Fraternas. Não julga ninguém. Tem uma expansão de consciência imensa, uma visão de universo profunda, totalmente espiritualizadas, amigas. nem um pouco egoístas, não são gananciosos, não são arrogantes, não são prepotentes. Não. Aqui todo mundo é evoluído. Aqui não tem nem vício. Né? Aqui não tem drogas, não tem cerveja, não tem cigarro. Aqui só tem amor e fraternidade e todos vibram na paz o dia inteiro. E também só existe vida inteligente aqui, porque Deus criou o universo só para o planeta Terra. Criou bilhões, trilhões de estrelas, de galáxias, milhões de universos, só para ter vida inteligente no planeta Terra. Todas as outras coisas que ele criou, ele fez só de zoeira. Só de zoeira. Ah, vou fazer aqui umas galáxias e uns planetas só de zoeira. Sem vida inteligente, só com vida microscópica, porque o centro do universo é o planeta Terra. São os mais evoluídos de todos os universos e de todos os superuniversos. Talvez sejam mais evoluídos até mesmo que Deus, porque são os seres humanos do planeta Terra que decidem o que Deus pode fazer e o que ele não pode fazer. O que existe e o que não existe. Afinal, vocês são todos poderosos. Afinal, vocês têm o livro dos Espíritos, que é todo o conhecimento do universo. Vocês têm a Bíblia, que também é todo o conhecimento do universo. E vocês têm o manual da mediunidade, que fala de todas as faculdades mediúnicas do universo. E não existe mais nada além daquilo. O livro dos médiuns é tudo. Tudo que está fora dali, eu não aceito. Ou tem coisas que está dentro, mas são mostradas de uma forma mais profunda, também não aceito, porque eu não alcanço. Eu só consigo ler até o pé da letra. Eu não consigo expandir aquilo que está escrito, além daquilo que está escrito, porque eu não tenho evolução espiritual nem expansão de consciência para expandir o entendimento. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo o Evangelho do Universo. E agora eu peguei na ferida. Agora ele vai falar do Evangelho do Cristo? Vai, ele vai falar. O Evangelho segundo o Espiritismo está todo correto, é aquilo ali mesmo, está certíssimo, só que não para por aí. Tem o segundo Evangelho que complementa esse primeiro. Tem um outro evangelho mais profundo, mais aprofundado, que complementa o primeiro. Ele não anula esse evangelho que vocês têm. Ele complementa. E tem um terceiro que complementa o segundo e o primeiro. E tem um quarto que complementa o terceiro, o segundo e o primeiro. E assim vai. Porque o aprendizado nunca acaba. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, em outros planetas, já nem é ensinado mais, eles já começam no terceiro. Porque o primeiro e o segundo já vem embutido no espírito. E eles lembram, eles não entram no esquecimento. Porque quem entra no esquecimento são só espíritos criminosos que não podem lembrar o que fizeram antes, senão eles não conseguem viver as suas vidas normalmente. Atrapalha. Como é que vai ser o carnaval de 2024? Como é que vai ser? Eu digo para vocês, não vamos salvar todos. Mas vai dar para salvar muita gente. Então o vídeo não é em vão. Porque essas obsessões não servem só para o carnaval. Servem para todos os outros eventos durante o ano, inclusive os carnavais fora de época. É, porque tem os carnavais fora de época, o ano todo por aí. Pelo Brasil afora. E essa preparação que eu disse das obsessões também são aplicadas nos carnavais fora de época. Inclusive quando você compra ingressos antecipadamente para outras festas. Ah, não, eu não sou instrumento das trevas, não. Eu trabalhei para isso. Eu tenho que me divertir. Isso não é crime. Sim, pode se divertir, mas se diverte da forma saudável. Se você se divertir de acordo com o que as trevas se divertem, aí você vai ser instrumento das trevas. Essa é a sua forma de se divertir. Se diverte como um espírito das trevas. Vai como as trevas. Não acredito? É, tá hipnotizado mesmo para não acreditar. Tá fascinado. Porque o espírito, o obsessor, te fascinou. Para você não acreditar mesmo. Para você ter confiança cega nele. Para você ter confiança cega de tudo que você está fazendo está certo. As suas doutrinas, suas convicções, suas elucubrações, suas convicções, seus pensamentos, são todos corretos? Sim, te fascinou. Você não vai aceitar conselho de ninguém. Você vai achar que você está sempre certo. Está fascinado. Fascinado. O espírito que te fascinou é extremamente hipócrita, ardiloso, destro. Né? Então, está fascinado. Vai fazer o que os obsessores querem. Cheio de vibrião. Reto. Bacilo psíquico nas moléculas do perispírito. Ectoplasma. Ectoplasma não, duplo etérico roubado, sequestrado, substituído por cascões astrais preparados, totalmente preparadinhos. Né? Ou seja, já não se comanda, já não responde mais por si, já é totalmente comandado, totalmente comandado pelos negativos, totalmente comandado. Ou seja, está mergulhado de cabeça no corpo todo na Matrix, na ilusão. Foi todo preparado para viver na ilusão. Né? Como se isso tudo fosse alegria, felicidade, prazer. Não conhece o prazer espiritual? Totalmente materialista, materializado, enxerga o espiritual de acordo com um âmbito materialista, né? Não tem visão espiritual nenhuma, não tem nem ideia do que é uma vida, nem na colônia Nosso Lar, que é meia boca aqui do lado, no umbral ainda, não alcança nem o que há na colônia Nosso Lar, vai alcançar o que tem numa dimensão celestial? Vai alcançar o que tem num planeta muito mais evoluído do que a Terra, um planeta ditoso. Vai. Imagina a dimensão celestial de um planeta ditoso. Se a dimensão celestial daqui da Terra já é um negócio estrondoso, imagine a dimensão celestial de um planeta ditoso. Né? Porque todo planeta tem a sua esfera astral, tem o seu plano espiritual, todo planeta tem. O plano espiritual condizente àquele planeta, as dimensões ligadas àqueles planetas, que não dependem dos planetas, porque se o planeta se desfizer, as dimensões espirituais continuam, porque o plano espiritual é pré-existente e sobrevive a tudo, não depende do plano físico, mas todo planeta tem as suas dimensões espirituais, baixas e evoluídas. Né? Todos têm. Então, parece que nós temos muitas pessoas aqui no Brasil e de outros países também que vieram para cá, viajaram para cá, e de outros que viajaram para outros lugares, sofrendo todas essas obsessões. Tem vibrião mental para todo mundo. Tem bacilo psíquico para todo mundo. Tem cascão astral para todo mundo. Tem ovoide para todo mundo. Porque aqui nesse planeta, os seres humanos daqui adoram se transformar em ovoide. Adoram se transformar em vibrião mental. Então tá. Tá a rodo. Tem assim, ó. A milhão. A milhão. E sobra. Não, todos preparadinhos. Não, todos modificados psicologicamente, hipnotizadinhos, todos são tratados nas incubadoras do inferno com muito carinho. Né? São tratados com muito carinho. Né? Vão haver, né? Vai haver algumas mães que vão mostrar isso para os filhos. E as mamães vão ficar chateadas, vão ficar muito preocupadas, porque vão ver qual vai ser a reação dos filhinhos ou dos sobrinhos. As avós e os avós também vão tentar mostrar qual a reação deles. Eles não vão acreditar. Alguns vão, alguns serão tocados, tá? Outros não, não vão. Alguns vão tentar compartilhar os vídeos em algum grupo, em algum... Não, minha religião não aceita isso. Anticristo. Não, ele é um anticristo. Minha religião não aceita. Não aceito. Antidoutrinário. Na doutrina, a doutrina espírita, né? Porque são só a elite, né? Os espíritos elitizados, só os ricos, né? Não, não são todos os espíritas, não, tá? Mas é uma grande quantidade de pessoas. Não são todos, tá? E não é preconceito com a religião. Estou falando das pessoas, porque não tem preconceito com religião aqui. A doutrina não tem isso. Não. Antidoutrinário. E aí as obsessões continuam rolando solto, né? Solto. Eles lá embaixo adoram isso, adoram essas limitações. Adoram esses dogmas, essas mentes fechadas, engessadas. Eles adoram. Adoram. Adoram. Adoram o não acredito, adoram o não aceito, adoram isso. Que aí eles continuam ficar, eles ficam soltos, né? Para fazer, para colocar as obsessões em quem quiser. Se a gente for mais profundo, vocês vão dizer que a gente está exagerando? Por exemplo, se a gente dizer para vocês que no meio da rua, vocês no trânsito, perderam a paciência com alguém, de repente, naquele momento, sentiu uma raiva, uma falta de paciência, já veio um, já enfiou um chip em você, você vai dizer que é exagero? Você pode estar numa frequência altíssima. Saiu da frequência, baixou a frequência, entrou na deles. Entrou na deles, eles podem fazer com você o que eles querem. Mesmo que você baixe a frequência por alguns minutos. Já é o suficiente, um minuto já é o suficiente para ele. Já está ali do lado só esperando você baixar a frequência. Baixou a frequência, ele vai lá e coloca o chip em você. Ah, voltei. O chip continua lá. Aí o benfeitor tem que tirar, os mentores têm que tirar o chip. Ou vocês conseguem entrar numa frequência crística capaz de desfazer, desintegrar o chip? Eu acho que as pessoas daqui desse planeta não estão nessa evolução para entrar numa frequência crística e você mesmo retirar o chip com a sua frequência, desfazer, desintegrar, pode fazer, vai ter que elevar bem a frequência. Vai ter que elevar bem a frequência. Porque tudo no universo obedece uma sintonia, uma frequência. O seu espírito fica no local que você vibra. Ele fica no local que você vibra. Ele fica no local que você sintoniza. Mas muitos de vocês, quando desencarnam, se acham injustiçado, porque vai para o local que você achava que você não queria, mas foi. Porque você nem sabia qual era a sua frequência. Tem um monte de coisa aqui que é considerada normal, aí quando você desencarna, você vai descobrir que não é normal, mediante o local que você vai. Ué, aquilo que eu achava que era normal não é tão normal assim. É, olha onde você está. Onde você foi parar? Então, aquilo que você fazia, você percebe que não é tão normal assim. Porque você não tem uma concepção do que é verdadeiramente saudável e bom. Não tem. Porque não tem visão de outros mundos. Então, a gente está aqui explicando como é que é vir em outros mundos. Ah, mas aí eu não acredito, né? Não existe, é fantasia. Aí fica difícil. Nós vamos finalizar essa palestra aqui. Essa é a mensagem para os foliões. Será que os foliões agora vão mudar? Alguém vai ficar com raiva do Pedro. Porque muita gente no carnaval que vem não vai comprar o ingresso. Não vai vender mais tanta droga, não vai vender mais tanta bebida, porque vai afetar uma boa quantidade de pessoas. Vai dar uma queda. Mas não muito. Vai continuar tendo lucro, porque a maioria vai ouvir, não vai aguentar e vai, deixa botar o vibrião em mim, deixa bacilo psíquico. Já tá botando um monte de tempo mesmo, de anos. Eu tô aqui, tá tudo bem. Tá. A morte não vai chegar nunca. Você não vai desencarnar, não. Quando desencarnar, você não vai para lá, não. Vai vir um anjinho, vai te levar, vai. Vai. Vai sim. Vai sim. Não vai ser transformado em ovoide, não. Porque se não tiver serventia, desencarnou, né? Não progrediu nada. Não tem conhecimento na ciência. Não tem conhecimento na magia. Vai chegar lá o obsessor, cheio de conhecimento, vai falar: poxa, você não tem nada para me oferecer, então vou fazer o seguinte, vou te causar um processo de licantropia para você ser meu escravo, para você fazer o serviço braçal. É só isso que você vai fazer, então vamos lá, vai dar um comando, uma autoindução profunda, vai afetar com a mente dele, que é poderosíssima, nas células do teu perispírito, vai tudo, você vai, é extremamente dolorido, você vai virar um lobo. Aí faz o trabalho braçal para os obsessores, faz o trabalho braçal para eles. Aí vira escravo, em forma de lobo, ou forma de tartaruga, ou de cavalo, ou metade um cavalo e metade outro animal. É uma festa. Ou pode virar uma cobra, uma serpente. Então, melhor continuar curtindo o carnaval desse jeito, né? Usando bastante droga, né? Bastante bebida, bastante promiscuidade, agressivo, dando soco nos outros. É isso que vai acontecer. Essa aqui é a realidade. Se você não tiver conhecimento para ser um cientista deles, para ser, né, para trabalhar para eles, vai sofrer um processo de licantropia. Vai virar um cachorro, vai virar um lobo. Vai virar uma cobra. Porque conhecimento é poder. Lá embaixo, conhecimento tem valor. Quem tem conhecimento é tratado assim, ó, pão de ló, lá embaixo. É bem tratado, é. Agora, quem não tem conhecimento, não tem conhecimento nenhum, então vira escravo, serviço braçal, não tem conhecimento. Então é isso. Finalizamos. Fiquem com Deus.